Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: eu não sei o que aconteceu. Acabei de planejar e executar um projeto de aproximadamente 18 meses. Tendo executado ele no tempo correto do planejado e com a mais ampla qualidade, e esperava ao final dele um monte de elogios, provavelmente um aumento ou até mesmo uma promoção. Mas, na verdade, nada disto aconteceu. O que posso ter feito de errado? Olha, prezado ouvinte, você fez certa metade da equação do sucesso. O que ficou faltando foi comunicação com o elo decisor da empresa. Quem é o elo decisor? Aquelas pessoas que efetivamente podem conceder aumentos, promoções, oportunidades de crescimento, eventualmente podem protegê-lo de facções hostis dentro da empresa. Este pessoal decisor precisa de muito carinho, atenção e comunicação. Pense bem, você fez metade das coisas certas, mas deixou de vender o seu peixe, de forma que as pessoas acharam tudo o que você fez apenas o seu dever. Quando você não reveste o seu trabalho de uma embalagem, fica parecendo presente de grego. Todo mundo acha bacana, mas normal. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.